da saudade. Chegou DJ Rebelde Dambeuá. Nossa segunda-feira, agradecer ao meu parceiro DJ J da Saudade pela parceria de hoje aqui. Alô, J! Abração carinhoso do seu maestro. Rebelde. Vamos junto! DJ, calma DJ, que cheguei agora. DJ Rai Moreno, já levando o seu abraço do Rebelde. Alô, Rai. Moroteiro, que chegamos, meu irmão. Demorou, mas chegou. DJ Rebelde. Meu parceiro DJ Tatos. Uma grande amiga DJ Ivan Masler. Produção. Galera do Sonzão, Vascão! Só começando, só começando! Chega junto comigo, vem comigo! Do mundo, diz que o Rebelde já tá aqui, vem embora. Segue o fluxo do Marizinha. Segunda-feira, segundo tempo. E é com o Rebelde, vamos lá. Só começando. O Bruno, os primos na área, valeu Macaco, valeu Bruno. Alô Bahia, você e a sua loba com a gente. E amiga Cris do Comércio e a Loura Digital com a gente. Grande amigo Castro, saudade também que a gente já na área. E a dona Rosa, já em Odeira, fica à vontade. Grande amiga Silvana. Grande amiga Loba. E o Regi. Grande amigo Bahia do Juruns, considerado. Abração do Rebelde. Grande amigo Pantera na área, Pantera. Aí é considerado, moleque, tem que tirar o chapéu. Grande Pantera. Olha meu parceiro Cacique de El. Olha, gente, a barraca do Cacique de El já tá funcionando. Já temos chapéus, canecas, camisas, todos os acessórios, toalhinha. Tudo ao seu dispor, tá bom, gente? Se você quiser, aceitamos cartão de crédito, Pix e dinheiro vivo. Só falar com meu grande amigo Cacique de El. E a Padrão, galera, aí, Padrão! Opa! DJ Robson, ao lado da sua primeira dama com a gente, curtindo a nossa segunda-feira aqui no Maresia. Ei, você da externa aí, você que vai passando, vem de embora que o Rebelde já tá na área do Vascão. DJ Robson, alô meus canalhas. Bora, Fabinho. Chegamos, meu irmão. Chegamos, vem de embora. Bora, canalha. Vem de embora, vem de embora. Diferenciado. Ai, gordinho! Caqueado. Janela, já não se cuida, meus canalhas da saudade. Grande amigo Fabinho. E meu parceiro, uma saudade. Obrigado, hein? Jurunas invadindo Marizinha. Oi. É do leão? Leão? Começando os trabalhos aqui do Marizia. Só no gagueado, só no gagueado, só no gagueado. Vai no gagueado, vai no gagueado, vem no gagueado. Égua do caqueado, pai d'égua. Diretamente do Marajó, DJ Claudinho do Tunisson. Quentinho, hein? Vamos lá! Você da estrada vai chegando comigo. Vai chegando no Maresia. Só no Vascão. amigo DJ J da Saudade, lá do Tupinambá, Saudade da Origem, da Quebrada do Richard. Vamos lá! Ainda hoje tem Rebelde no Palácio. Hoje à noite tem Rebelde no Palácio ainda. Vamos aqui na segunda parada. Por enquanto vem de embora. Vou com uma dessa hoje. Produções e mixagens. DJ Clovinho, o DJ do Marajó. Olha quem vai com a gente, os canalhas. Olha aí, Fabi. Olha aí, Bá. Aí você da externa pode chegar junto. Você tá com criança, não pode, mano. Tem que deixar as crianças em casa, meu irmão, vem curtir. Tu sabe que tem esse negócio de conselho tutelar, é meio problemático, meu. Por isso que o Gil deixa o time dele de futebol na casa dele. Certo, final do mês de agosto é Rebelde no Marajó, hein? Junto com o clássico Tony Som, meu parceiro DJ Claudinho. Quase tudo certinho. Chegamos, Marajó, chegamos! Tocando a verdadeira saudade. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Bora dar uma esquentada nessa parada, bora esquentar! Bora esquentar! Bora esquentar! DJ Rebelde, você não deu valor no amor que eu ofereci a você. Minha amiga Bretaginho, meu coração chorou. E toda a sua família com a gente, valeu Bretaginho. E vai pra cima, sim! Te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com vocês. Minha amiga Cris do Comércio. Justo eu que sabe. E a Loura Digital com a gente aqui no Marizinha. Você da estrada pode chegar junto. Você me perdeu. Sal, sal, sal. Não deu valor em mim, no meu amor. E vá pra cima, sim. Vou mais chorar. Não vale a pena. Bora, meus canalhas. Ter você, DJ Rebelde. Mas vou encontrar alguém que vá me amar. Aí você vai saber. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Deu um grande amor. DJ Rebelde. Bora, Marandinha, bora, chega junto. Bora que o Rebelde tá no ar do Vascão, vamos lá. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse a você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que saberia te amar. E aí, Miguima? Você Miguima do Nando Songoje. Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Vale a pena! Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. O quê? O quê? Alguém que vá me amar. Bora, Marizinha, pra cima! Aí você vai saber. DJ Rebelde! Perdeu um grande amor. Aí você vai saber. E aí, Marcelão? Perdeu um grande amor. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais eu momento. Todos os perversos, mas eles são perversos. Eles dão valor. As estrelas todas do céu. Um, dois, três. Por isso vale tentar amor. Vai! Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Fala, meu parceiro Pantera da tribo. Abração grandioso do Rebelde. Fala, Edmilson. Amiga Edmilson com a gente. Abração do Rebelde. E a mais bela luz do. E aí, Marizinha? Vou levar. Olha, meu parceiro Nenê. O pistoleiro da saudade, Nenê. Isso vai me tentar amor. Família só presta porra e já tá na área. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar. DJ Rebelde. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Grande amigo Fernando e a Betânia estão curtindo o Marizinho hoje. Obrigado, meninas. Fique à vontade. Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Bora, Tato e Saudade. Bora, Ivan. Dia a dia conseguiu enfraquecer. Vai pra cima. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance, fala pro teu grande amor assim, ó. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos assim. Meu amigo Edson lá do Bar do Jaracana. Meu amigo, a gente, alô Edson. E não aceito te ver. E aí, Nenê? Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Ele é Marinho. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Banda Cass, pra dançar e amor. Bora, amiguinho! Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o mundo ausente. Bora, Marizinha! Vendo do passado, sinto presente. Procuro com você felicidade. Bora chegar junto, vamos lá! O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinho, bora, Janilson! Ligas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Fala pro teu grande amor, senhor! De novo, preciso tanto de você. E aí, Barba? Não deixarei que a vida nos engane tanto. Barba Negra! Te amo e não aceito te perder. Não deixarei. Gente, o rebelde não bebe, gente. Bora curtindo uma boa, vamos lá! Mas sei que amo outro rapaz, não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Te agradecendo a da galera de Outeiro. Do Lanches MV, a melhor chapa mista de Belém. Meu parceiro Maigo e também a Vitória com vocês. Obrigado, Maigo. Tamo junto. Você não quer que eu. Aí! Então, pra quê? Alô, Marizinha! Pegue minha mão e vamos conversar. Vamos conversar, vem de embora! Vem de embora aqui no caminho, eu te explico! Vamos conversar! Rebelde. hoje o estudo é melhor ainda mais. Entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Grande amigo Maigo e a Vitória, aí do Lanche MV. O melhor lanche de Odeiro, Brasil, hein? E a melhor chapa mista. Não trouxe nem uma chapa pra gente. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Alô, Marizinha, chega junto! Você não quer que eu... E aí, Bandeira? Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Você e a Maria, naquela base, meu irmão. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão, DJ Rebelde. Pra tentar voltar. Olha o diário. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você, Vascão, atinge o corpo todo. Não consigo te esquecer. Estou sofrendo muito por você. E aí? Você. Valeu, seu Globo, estamos juntos, meu irmão. Consegui te esquecer. Olha, vai porque quer. Juro, nunca mais. Falta de carinho, mulher que não era. Tem três na mesa dele. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Bora, Marizinha! Tarde Rebelde! As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Já vai virar, já vai virar. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Mais uma noite sem amor. Mais uma noite. Mais uma vez, sozinho eu estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Aí é seguido, fala pra ela. Mais uma vez, sozinho estou. É assim, ó! Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu... Aloteiro! Essa noite... Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite. Deixa eu abraçar meu grande amigo Jairo Mix da Pedreira. O Nenê Saúde também com a gente. A solidão. O Cris Espírito. Também o Barba. Viver. O Pony. O Xaropinho e toda a galera da Terra Firme com a gente. Obrigado a vocês, hein? Valeu! Valeu, Nenê Saúde! DJ Rebelde! Mais uma noite sem amor. Mais uma. Olha que varô, moleque! Fernandão, o homem que não me deixa na mão! Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Esta noite eu quero morrer. O amigo Adilson é. A solidão tirou a vontade. Grande amigo Arlindo, rapaz. É, mas é parecido com o Fernandão, né? Esta noite. Alô, Arlindo! Quero morrer. A solidão. Olha quem vem varando, meu gerente. Gerente Coyote e a sua cachorrinha digital. A gente odeiro. Chega junto, Coyote. Coyote, tô mordido contigo, Coyote. DJ Rebelde. Alô, Marizinha. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha. Fala, meu gerente Coyote! Anjo bom que me. Gerente Coyote, que essa semana ele estava no berço e não convidou o rebelde. Tô mais puto por causa disso, mano. Grande amigo Fefeu Saudade. Alô, Fefeu. E aí, meu irmão? Pedra, pedra. E aí, pedra? Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Olha, Rosimiro, nome de jogador. E aí, Rosimiro? Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Chega junto, Fefe! DJ Rebelde! Tô muito arranhado contigo. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Vai pra cima! E acabar de ver. Nesse tempo aqui não existia Maria da Penha, meu irmão. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Eu choro, meu irmão. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. aniversário da Dona Maria, Padrão Maria, esposa do meu parceiro Nenê. É Nenê, pistoleiro da saudade. E vai ser lá no telégrafo, hein? E olha quem vai tocar, meu filho. DJ Rebelde! Segura, garoto! Quer saber? Bora, Nenê, saúde! O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Uma 3G de festa, mano. Dá até vontade de chorar. E agora, hein? Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. E eu choro. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Não bate nela. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Não bate nela, não. Deixa ela embora. Aí tu quer afogar o teu chifre? Vai pro bar, meu irmão! Hoje eu vou sair por aí. Um, dois, três. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Essa música vai especialmente pro Chispirito. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Bebe, bebe, bebe. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado. Os perversos. Aquela mulher. Será que todos são iguais? Será que todas são iguais? Será? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Abraçar com o Brigarinho, meu grande amigo Nenê Saldi, lá na Terra Viva com a gente, aqui no Marizia, curtindo o maestro e o Vasco. Valeu, meu parceiro Nenê, tamo junto, meu irmão. E toda a cúmula! Vou entrar em bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado, ainda fui abandonado. Pela ingrata daquela mulher. Me pararam, meu. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer essa safada. Isso, vai pra cima e vai pra cima e vamos lá! Para de brigar, meu irmão, para de brigar! Vamos lá! Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Se acabar assim, ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra que fez te ama, sou todo o seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo o seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, então ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Se acabar assim, ainda é tempo da gente pensar que com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. DJ Rebelde! Ainda é tempo da gente pensar que com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. A dona Fátima, a nossa mandriaca aí da família Cega Boteco, ela que é fanzona do Rebelde, escuta só o Rebelde da casa dela. É dona Fátima, família Cega Boteco. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Igreja Amiga Marília e o André Jodeiro. Agradecer a... Curtindo Marizia Valeu. Chobe dela, acaba nas gajinhas, obrigado! É tão lindo o amor. O homem do bombom. E a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem viver. Grande amigo DJ Sandro Safadão, o homem do Safadão, saudade com a gente, hein, Sandro? Abração carinhoso do Rebelde, paizão do meu grande amigo DJ David. Obrigado, Sandro, fica à vontade, meu parceiro. Você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. DJ Rebelde! Um, dois, três, vai! Abraçar meu grande amigo Evaí da Pop Art, junto meu grande amigo DJ Sandro Safadão. Valeu, Evaí! Fica à vontade, Marizia, Monteiro, verão, 40 graus! E a dona Brigila! É, dona Brigila! Solidão não tem mais razão. Hoje eu sei, meu irmão, pelo amor de Deus, pois te encontrei, não vou te perder. Tudo certo, tudo confirmado, sexta-feira agora é aniversário da minha grande amiga Jane, a Bobola Cachorrinha Digital. E vai ser na quadra do Damasceno, um som do Cruzeirão. Sexta-feira agora, aniversário dela, da Jane. Parabéns, minha cachorrinha digital. Toda a galera do Cruzeirão. DJ Rebelde. Se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Não pense duas vezes. Sugar baby love, sugar baby love. Vai pra cima! DJ Rebelde! Meu grande amigo Carlinho Multimarcas, sigo a te buscar. Tá no apoio com a gente, valeu! Numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Sozinho e no meu caminho tudo. tudo é solidão. É, negão. É, negócio é sério, mano. Basta um tempo. Depois de hoje, tu é doido? De ninguém sabe fazer. Os perversos na área. Me acostumar. Agora me deu medo. Viver sem você. Vem me roubar em inteiro mesmo. E não dá. Agora me deu medo. Me ama, me ama. Os terríveis com a gente. Alô, terríveis. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Me ama, me ama. Pede a fé, me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Aí eu na rodada. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. O que ela fez, hein, Sandra? Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Alô, Priscila! Em show apresentava, eu cantava com amor e fé. E eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. O que ela tinha? Com seu tipo, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Daquela entrada eu quero esquecer. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Igreja amiga Marisa de Outeiro, ela aqui não perde nenhuma live do Maestro Rebelde. Está aqui com a gente hoje pessoalmente. Obrigado, Marisa. Fica à vontade. Bora, Nenê Saúde. Alô, Tatos. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. E o nome dela é Sandra? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. DJ Rebelde! Até que fim de abrir o olho dele, já tava na hora, né? Eu entrei na conclusão que seu malvado coração não me ama. Alô, Maria de Outeiro! Só é da boca pra fora que você diz que me adora. Olha, gente, hoje, além daqui do Marizia, tem Rebelde no Palácio dos Bares, hein? Não quero mais viver assim, pra que tentar me iludir? Bora, Goiote! DJ Rebelde, que você nunca me amou. Então diga, vai. Diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Diga, diga que é verdade. cansou de ser enganado, moleque? Diga, mulher! Diga, diga que é verdade. Alô, Coyote! Que sabor que é verdade. Você vive comigo. É só você que pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem. As mulheres não estão mais besta, não. Vem. Vai. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Me chama que eu chamo. Me chama, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Juro que tentei te esquecer. Até pensei em substituir meu amor e me enganei. Te feri, me feri. Me arrependi do bem, eu te pedi. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, te chamo.